Yeah. Amar é ser consciente da nossa própria loucura. É quando a gente se junta formando uma só mistura de igualdade e diferença. Se o amor fosse doença, seria uma dessas doenças sem cura. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone, don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? For here I am, honey. Come on, you cry to me. When you're all alone in your lonely room and there's nothing but the smell of her perfume, don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like a crying? Come on, come on, cry to me. Oh, nothing can be said in a glass of wine alone. Turn the lights down low and put some music on that's soft and slow. And baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Ever love nobody lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Dezoito horas e 18 minutos. Esta é pura e simplesmente demais, a voz de Josh Turner. Este tema magnífico, incrível, que eu adoro absolutamente. I'm your man. Vamos continuar com muita música até às 8 da noite. O meu nome é Carla Gamboa e este é o seu programa Flashback, onde recordamos coisas antigas e coisas, por vezes, um pouco mais recentes, como esta versão de Stand By Me, na voz de Seal. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me, stand by me, stand by me. Arc-en-ciel Orléans. Até às 20, lado a lado consigo. Com o melhor das músicas. Always. Saberás que não te amo e que te amo, posto que dois modos é a vida. A palavra é uma asa do silêncio, o fogo tem uma metade de frio. Eu te amo para começar a amar-te, para recomeçar o infinito e para não deixar de amar-te, nunca. Por isso, não te amo ainda. Te amo e não te amo, como se tivesse em minhas mãos a chave da fortuna e o incerto destino desafortunado. Meu amor tem duas vidas para amar-te. Por isso, te amo quando não te amo. E por isso, te amo quando te amo. petit dream of dream very do come true. High above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to, oh, why? High above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dream that you dare to. Why, oh, why can't concerto ao vivo para Israel Isis, Kamakiwiwolf. Ula, que é complicado dizer. Olé é a parte mais fácil no fim. Por aqui sim, nós vamos continuar de lado a lado convosco até às 8 da noite. É verdade, são 2 horas com muita música que eu espero que seja do seu inteiro agrado. O meu nome é Carla Gamboa, este é o Flashback nas ondas da Rádio Arc-en-Ciel em Orléans. De Orléans para o mundo, em 96.2 FM. Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. And Em largo, alto e profundo minha alma alcança, quando transportada sente, alongando os olhos deste mundo, os fins do ser, a graça entressonhada. Amo-te a cada dia, hora e segundo, a luz do sol, na noite sossegada, e é tão pura a paixão que me inundo quando o pudor dos que não pedem nada. Amo-te com a dor das velhas penas, com sorrisos, com lágrimas de prece, e a fé. A fé da minha infância, ingênua e forte. Amo-te até nas coisas mais pequenas, por toda a vida. E assim Deus o quiser, ainda mais te amarei, depois da morte. as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Diga que todas as noites são de sonhos. Há quem diga que o amor é para os loucos. Mas há também quem garanta que nem todas as coisas são as de verão. No fundo, não tem muita importância se todas as noites são de sonhos ou não. O que interessa mesmo não é a noite em si. São os sonhos. Sonhos que o homem sonha sempre. Em todos os lugares. Em todas as épocas do ano. A dormir. Ou acordado. Tanto faz. No fundo. O importante são os sonhos. I is all right with me. 'Cause you make me feel so brand new. I want to spend my life with you. Let me say, what I need. Let me be the one you come running to. I'll never be untrue. Oh, baby, let's stay together. Loving you weather, times are good or bad, happy or sad. Ooh, yeah. Just came to see you never do that to me, would you, babe? Being around you is all I see. Não se perca nas horas, já são 19 horas na Rádio Arc-en-Ciel. E esta vai muito especialmente para o meu amor. Anda comigo ver os aviões. Parabéns. Feliz aniversário. Sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E que eu morro aqui se um dia eu não te levo à América. Nem que eu levo à América até ti. Anda comigo ver os automóveis à avenida a rasgar. Levantar voo, a rasgar as nuvens.

Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Assim continuamos nas boas ondas depois de Unchain My Heart de Joe Cocker. Para ouvir fica Toto Africa. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide her towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient memories. say, hurry boy, it's waiting there for you. They grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Thank you. chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel 96.2 96.2 Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Aproximamos-nos a passos largos do sinal horário das 20 horas e do final desta emissão de Flashback para o dia 25 de Fevereiro do Ano da Graça de 2023. Ainda muito temos para pensar e para ouvir, mas para já, na minha opinião, o importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. Porque a vida é feita de lutas. E sem as lutas a vida não é nada. Coragem e sempre fortes. Até ao fim. Thank you. Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. The Sounds of Silence. With you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain. Aproximamos a passos largos do sinal horário das 8 da noite e das nossas despedidas por hoje. Prometemos estar de volta sábado que vem, a partir das 6 da tarde, para fazermos companhia durante mais 2 horas. E até lá, fique-se com esta. Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando, porque... Embora quem quase morre ainda esteja vivo, o que é certo é que quem quase vive já morreu. Les chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel 96.2, 96.2 Arc-en-Ciel. Da minha parte, por hoje é tudo. Foi excelente, excelente, excelente ter estado consigo. Sábado que vem há mais. Eu prometo, está prometido. Para nos levar até às 8 da noite, George Michael com Carlos Vespa e Adriana Calcanhotto. Fico assim sem você, viu? Ai, isso daí não está bom, não. Nossa, coisa gostosa. Até sábado. Silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, but it's easy to pretend. I know you're not a fool. You should have known better than to cheat a friend, wasted chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. louca pra te ver chegar. Tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retornar.